Número 24, mandei uma espera. O Xané 624 autorizado, a linha mantém 1-0. A linha mantém 1-0, o Xané 624. Solos 4-6, direito 1-2-1, decimal 9, Solos. A direita, Solos 1-2-1-9, Bruno 8-6-8. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 01, Bruno 868. Bruno 346, mantém a posição. Puxa, é 624, autorizado a decolar, vento 100 graus, 109. Quatro autorizado, né? Mantém 1-0. Decola 4-6, controle 1-2-0, decimal 8. 0-8, obrigado, 4-2-3-4. 6-2-3-4. Controle de Salvador, boa noite, Xané 6-2-3-4. 6-2-4, 4-3-4, decolagem, tudo mantendo 9-0, saída ponte. Na Conde 9-0, 6-2-3-4. Título 4959. Passa Coral, serviço está encerrado, mantém 140, chama o controle Léo da frequência 120, desse uma 1. O número 34, autorizado a decolar, pista 10, vento 10, 0 graus, 109. Autorizado a decolar, pista 10, vou 1 a 1. Saludo 2534, vou direto 366. .00, assinou a identificação, deixa manter 1060, chegada a mais. 1-3-4, decolou 5-1, controle 1-2-0, decimal 8. Controle 2-0-8, 1-1-3-4, boa noite. Controle Salvador, com 1-1-3-4, passa B, 400, peço Fuca. 4, contato radar na decolagem, mantenha 350, sai da Fuca. Sai da Fuca, Salvador 350, 1-1-3-4. .098, identificação, deixa eu manter 0070, chegar a Mara. .00, vou direto 6534 para 4 mil pés. Último trem Salvador 1095. 600 que para 5 mil. Para 5 mil pés. Último trem Salvador 1095. Desça e mantenha 5 mil pés, o altímetro em Salvador 1015. .098, vou direto 366, descida para 6 mil pés, o altímetro em Salvador 1015. Direto para o 366. Azul 2534, velocidade? 2409. 3600, reduza para 230. Azul 2534, livre final aeronave para 1-0, desce para 2500 pés, altímetro instalador no 015, chama estabilizado. Desce para 2500, chamará estabilizado 2-1-3-4, chama centro de sítio. 4-5. Primária 1-2005, com Recife, alterna 2-5-4-5. Redução 2309. 4, agora 55 Nordeste, Salvador, serviço da encerrado. Chama o controle Aracaju em 20, decimal 3, para a descida. Calcanification, você mantém level 040, clear, bound for arrival. Redução de velocidade 2009. Retorno 2009, 06. Salvador, a carreira do 2 4 4 Tenido que já está no ponto de altitude. Mantenha 050, 024. Bota na chegada mais. Redução 1909. 5.000, 3.600. 3.600, está livre final do RNAV da 1-0, descida autorizada para 2.500 pés, altímetro 1.05, chama estabilizado na final do RNAV. 2.500, pode estabilizado no RNAV. 4, vou direto TAP. Foi TAP. Obrigado. Finalizado, azul 2-3-4. 2-3-4, complete aproximação em nave. Chega a torre Salvador em 1-8-9-5. 2-9-5, 2-3-4. Grupo 4107, estação de Ximantel 060, chegar a mais. Zero completa a redução até 170, nosso tráfego da frente vai com um S190 com 190. Vai reduzir para 170, nosso 038, fica para 2.500 pés, ou 2.500. Tinha que estabilizar. 98. Azul 4107, redução de velocidade para 2.309. Azul 2774, passa coral, mantém o 160, o serviço também encerrado, chame o controle Léo, de frequência 20291. Zero 98, redução de velocidade 1709. Botão 0, 2, 3, say your seat. Roger. 3600 estabilizado? Aportou estabilizado, está 3600. Vai ter aproximação à Renave, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 295, obrigado, Gabriel. No 098, deu sinal Renave, chame estabilizado na aproximação. Salvador, boa noite, Delta 3600, sinal a Renave da missão 190. 309. 6300, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarde Delta 3600. Ao estabilizando, se redução para aproximação, vai seguir um Airbus 320 com 739 ground speed. Está reduzido, beleza. Ok, obrigado. Só um minuto, Wes. Quatro, direto para o senhor 8366, descida autorizada para 2510, o último trem Salvador 905. Paris 2224. Prateiga. Descida autorizada para 2510, o último trem Salvador 905. Livre final em nave, chama estabilizado. Direto para o 366. Direto para 3.2500, faz com a gente, não era a nossa questão de pontaria estabilizada, 2024. 34, táxi de Alfa, quilo, pátio 3, posição prevista 3 de Romeu, fica atento ao sinalizador. 300. Será orientado muito em breve, aguarde só alguns minutos. 098 estabilizado? Visual, está na torre? Agora com a torre em 1895. Grava lá. 25 com a torre, vou no 098. Ciente o 098, continua a aproximação, agora a atualização de pouso. Indicação, desse mantém o 050, chegada Mare. 3219, senhor. 319, boa noite. Como Salvador, boa noite. 3600, boa noite. Alfa, Juliette, Pátio 1, remota 1-3. Alfa, Juliette, remota 1-3. Autorizado com os confirmos, vento 1 nos 20 graus, 1 graus. 98, 100 graus. Vou direto 368 para aqui agora. Roger, 10 to 2,500 feet, Mercedes, and some of the 1015. So 0 to 3, start reduced to 1,700 knots. Control 03, send to correction, reduce to 1709. Reducing 1709, confirm KMH 1015. That's correct. Solo 098, solos 10, direito 209, solo. Direita 209. Então, 098, táxi via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62. 2224, estabilizou, tem um futuro 2 de julho à vista. O passageiro 2224, complete a aproximação da aeronave, China Torre Salvador em 1 noite, decimal, 95. 1895, boa noite, Marcelo. Boa noite. Torre de Salvador, passaredo 2224. Passaredo 2224, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 10 graus. Autorizado pouso no futuro 2 de julho na 10, passaredo 2224. O Renato está aqui 366, descendo para 4.6, ajustado no 0. Para o Portugal 083, start to use for approach. Azul 4107, portão de vício. Está aprovando o Serra Vitor 366 com um código orientado. Orientado a interceptar o 368, a interceptar o final da Renan a partir do 368. Negativo, eu estou com presta atenção para o espaço de informação 366, estou gravando. O 4107, tome para o 010 para o sequenciamento. 0010, azul 4107. Ativo, vai seguir um R2 320, a sua frente é 200 mil. Sim, é do 4107. Quem entrou para o 4107 é o 010. Correto, e aguarde para a renumeração na Prodo 366. Aguardando para a reta de navegação da Ponte Serra Vitor 366. Correto, descida a partir de agora, autorizada para 2500 pés. O último entrou, salvador no 0. 2500 pés, está no 0 no 5, 4 no 0. Portugal 03, are you established on localized car? Portugal 03. Go ahead. Are you established on localized car? Bridge approach, call tower frequency 118 decimal 9 5. 118.95, Azul 4107, agora a 5 milhas da Serra Vitor 366, nessa navegação no Prodo 366, livre procedimento, chama estabilizado. Reabrindo a navegação na Prodo 366, tomará que estabilizado. Muito boa noite, é Portugal 023, established final, runway 10. Roger 023, continue approach, stand by for any clearance. Standing by. M2 12, após etapas, vou ser a vida 366 para final do RNAM da 10, destino utilizada para 2510, última trem Salvador 10 no 5. Pode estar, Salvador 10 224, solo 17, livre direita, chamo 21, decimal 9, solo. Pela direita, 219, parceiro 2224. Salvador, aviso 4107, 3 milhas de Serra Vida 372, estabilizado. 7, aviso 4107, continue aproximação, vai atualização de pouso. Aguardando, 4107. Well, 023 on the ground at 19, lift to the right and call 121 decimal 9. 121 decimal 9, they're picketing right, let's go 023. Autorizado pouso, vento 100 graus, 109. Livre pouso, 10 para o azul 4107. Salvador, o azul 2713, para a ideal de destino. Desça para o 040. Autorizado 040, ajuda 743. Três. 074, a sinistração, desse mantém o 050, chegada Mari. Sete 366, 074. Aracaju, 230, via Mato Grosso, saída Uca, Jama, após DCT, pista no zero em uso. Acionado 5473, controle no 20.8. Boa noite, Portugal 023, boa noite. Air taxi Alpha 2 left gate 11. Alpha 2 left gate 11. Bono 170.4. O 407, são os 23, direito 121 na sala. Grande, 210, aerovia, após sair com fama rota, nível de voo 370, sai da Puca, transição Zipa, decola pista no zero, primeira curva esquerda, adiciona 5477, controle 120.8. Correto, parte ponto bom número 70. Azul 4107, segue via Alfa, Juliette, portão 03. Dois autorizado pouso, pistão 0, 120 graus, 129. Livre pouso, Xenemia, 3, após pelo, vou ser a vida 366 para a final do Renan, então no 0, decisão autorizada para 2.500 pés, última entrada em Salvador no 0 no 5. Após pelo, terra a vida 366 para o Renan e da 10. Está autorizado o procedimento, ajuste 1.015 com quem? Correto. Cliente com mara estabilizado no final. Pelo 2, pelo 2.6, direito, 2.9, show. 2.9, boa noite. Xenemia 212, boa noite, Alfa Juliette, portão 04. 908 para a noite, desça para 5.000 pés, ajuste 1.0095, após Faboy, vai ser rápido 366. Desça para 2.500 pés, o ajuste 1.0095, autorizado da RNAV, reporte rápido 366. 2.500, vou reportar estabilizado, o Renato, o Xenia 04. Controle Salvador, o Azul 2713, passo o Serra Vitor 366, estabilizado na final do RNAV, tem um campo à vista. 2713, complete a aproximação de Xenia e Salvador, na frequência na noite, decimal 95, bom posto. 118.95, muito obrigado, Azul 2713, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Azul 2713, estabilizado na final do RNAV da 10. Azul 2713, autorizado pouso, visto 1-0, ventura 2-0, graus 1-0. Pouso livre, Azul 2713. Autorizado, boa noite, 68. Ah, autorizado, boa noite, 68. Isso, boa noite, desça para o nível 060, após a voz do Exército 366. Até 2228, vitória da conquista, 180, saída arbor 1, eleva após esse seu piloto, esse é vitória da conquista. Decola pista 1-0, primeira curva à direita, aciona 5472, controle 120.8. Essa pode montar 3-2-2-2. Consegue cumprir o perfil máximo ou mínimo? Tem, tipo, o perfil mínimo. 074, chame torre na frequência na noite, esse 995. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, o XNM-074 estabilizado, Renato. XNM 074, continue, aproximação, agora autorização de pouso. 2713, solo 36, direito 121, decimal 9, solo. Direito, solo 219, azul 2713. O R, agora pode levantar. Xanem 074, autorizado pouso, pistão 0, 120 graus, 109. Pouso, o cinema é 2793, boa noite, Alfa Quilo, Pátio 3, fica atento ao sinalizador. Mike Delta, via Sopzo 10, then November Tango Lima, then open November 873. After that, there's a flight on the route. Flight level 350, Puka departure and Zipa transition. Puka Papa Uniform Chart Alpha, departure and Zipa Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Take off on the 10, first left turn. Call code 5474 and Salvador departure control 120 decimal 8. Oito. 868, autorizado Lima, tem 10. A linha de manteira 10, bono 868. Direito fora de back correct com o red, push and stop. A 074, solo 39, direito 219, só. 219, push and start, com o red, back, direito fora. para 2500 pés, o ajuste ao 0.5, reporte Serra Vista 366. Para para 3398, desça para 4000 pés, o ajuste ao 0.5. Pronto, na 10, turno 868. 868 autorizado a decolar, é um turno 00 graus, 109, pista 9. Turno 868. Turno 1 no controle, 120, decimal 8. Autorizado 370, pista 9, 0, de paz, 0, curva da esquerda, pode levar, 01, 308, controle. Qual é a despacho, mata com 098? Puxando 074, boa noite, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 1 no Lima. Boa noite, 170, autorizado, postado. Vai lá pra direita, Power, Brown. O conforme em cima com a push and start. Push and start. Right now? Roger. Alô, Lima. Tole, boa noite. Gol 1868 decola. 868, boa noite. Contato radar, suba via saída Puka para o nível de voo 230. Puka 230, gol no 868. Pode contar totalmente quanto, estou com o tráfego no, puxando 10 para não atrasar o tráfego, ok, para não perder isso. Só pode contar totalmente quanto. Obrigado. Já iniciou, ok? Já vai iniciar o táxi, mas espero que mais 2 minutos após ser autorizado. Assim que o tráfego livrar a cauda, o 330 da Europa, está autorizado a iniciar o pushback, coordenação que toma e faz táxi 2228. Azul 6908, chame torre na frequência no 8.95. 8.95, azul 6908. Pegou o azul 6908. Azul 6908, continua aproximação, vai atualização de pouso. Guardando 6908. Yortex vai me enable and text to India on hold short number 10 call tower 11 and 195 to an 81015. Image 1015 and via apron to hold point runway 10 via India and 11895 at 0 by 0 maple 0